venga con dientes que sea sincero. Estamos aqui mais uma Zela Cast. Oh yeah. Eu sou o Joel Suki e eu estou no level 99. Aqui 9.999, é o... não? Não, level 99 é o último level. Level 9.999. Valeu, aí é o cara entende, viu? Cara entendido, viu? Esse daí é o life, life final é esse, né? Não passa disso, não. É, isso aí, isso aí. É porque eu disse um life e vocês caíram na pegadinha. Olha, vacilaram. Vacilaram. Posso? Pegadinha do Telzão. Aqui é o Jota e tudo que o Cecil falava antes de entrar pro Final Fantasy era None Shall Pass. Que, mano? Aí sim, velho. Agora que a galera entendeu mesmo. Velho, fala isso, mano. Coisa. É, não, é porque é o Cavaleiro Negro do Monty Python. Ah. Cecil, Cavaleiro Negro. É parecido, né? E eu sou o Neto Maru e o que engorda do gado é o olho do dono. O que tem a ver isso com o Cash, mano? Só a falta, meu chapa. Se eu tivesse escutado, tu saberia. De novo, mano, tu tava nessa palavra aí, nessa frase no Cash passado, já tá nisso de novo, mano. Tô doido, mano. Faz uns três programas que eu não uso isso. E pra tu ver como é o Manoel Balaca, ele esperou todo mundo. Esperou todo mundo se apresentar, ó, e ficou calado. Tu tem quase mesmo. Não, mas eu terei. Aqui é o Telos e eu não finalizei o jogo do Squall. Entendi. O jogo do Squall. Nessa altura do campeonato. O cara é tão viciado que não sabe nem o nome do jogo. É o jogo que tinha o Squall, sabe? Aquele lá, né? É. Pra ficar mais engraçado. Ficou mais massa. E no episódio de hoje vamos falar sobre a Squaresoft. Ah, é por isso que o nome do Squall era Squall, porque a bicha era Square? Talvez, certeza. Certeza que não, cara. Tá louco, nada a ver. Lembrar o nome da empresa, né? É, mano, pode ser. É a empresa ali por trás dos grandes clássicos da RPGs, né, cara? O Square ali, a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória deles e a criação do gigante da Square, né? O Final Fantasy E-mail. Ora, ora, ora, ora. Correio. E vamos para mais uma semana de Mesmazela Cast. Vamos lá. Finalmente de volta, né, Neto? Olha aí, rapaz. Sim, das férias misteriosas, né, que o programa tirou. Férias misteriosas. A gente fez um post lá explicando tudo, né, cara? A gente passou por uns problemas pessoais, mas estamos de volta, rapaz. Eu acho muito melhor a teoria que o pessoal disse, que misteriosamente, depois do encontro do pessoal do Asileitor com o Himalaia, todo mundo desapareceu ali. Isso aí foi verdade, cara. Acho que foi o nosso ouvinte Bruno Coruja falou isso aí, cara. Achei genial. Eu acho que essa teoria aí foi a mais forte. Inclusive, aguardem novidades. Né? Olha aí, rapaz. E a gente tem que reforçar, né? A gente passou um curto período longe de vocês, por isso vale a pena reforçar que vocês têm que curtir a nossa página lá no Facebook, né? fb.com/azileito. Digite aí agora. Você que tá ouvindo a gente, acessando o computador, dê lá uma olhada na nossa página. E seguir também lá a gente no Twitter, cara, o @azileito. E também uma resposta rápida. Às vezes você tá puto porque, sei lá, aconteceu alguma coisa, o episódio tá atrasando um pouco pra subir, entra lá no Twitter e tal, chama a gente é mais rápido, né, mais prático. Exatamente. E se não, qualquer coisa, se não der no Facebook, se não der no Twitter, acessa... Liga pro nosso celular, né, anota aí. Acessa lá do azileitor.com.br que lá com certeza você vai ver todos os posts, né, cara? E outra coisa que ajuda também a gente é clicar nos links da Saraiva também, né? Ajuda, cara. Principalmente nesse episódio, cara. Esse episódio, a gente gravando, cara, eu... Cara, ficou com vontade. Todas as minhas memórias aqui do Final Fantasy, tô voltando com tudo, bicho. Não tem como... o cara vacilar nessa. Exato, cara. O principal produto que a gente quer comentar aqui é o DVD e o Blu-ray do Final Fantasy VII, Advent Children, aquele filmezão fodástico, né, cara? Tem até um fato curioso, porque muita gente assistiu esse filme bem na época do lançamento, né, do Final Fantasy. Exato. A versão que a gente tá lá é uma versão até mais completa, né? Isso, a versão do Blu-ray é a Complete Edition, que é o que vem umas meia hora a mais, se eu não me engano. É, cara, e vale a pena, mas tem muita coisa que fica mais explicada e tal. Você entende melhor. É aquela cor do filme integral, né? Aqueles detalhezinhos que pro cara que é fã, o filme fica com um diferencial bem melhor, né? É, o Final Fantasy VII versão estendida, né, cara, que tem lá. É isso aí. Não deixe de comprar, acesse o nosso site, azileitor.com.br, né? Se você estiver achando esse áudio no MP3 do celular que você roubou, né? Isso. Acesse azileitor.com.br e acompanhe a gente. E se o locadora do Azila também deu uma parada ali no YouTube, mas vai voltar quinta-feira, na próxima quinta-feira, e vai voltar novo, e vai voltar com novidades. Exatamente, cara, a gente deu essa parada, mas estamos voltando com tudo novo, né? Outra coisa que a gente quer que vocês façam também é indicar o site, o cast, para 7 amigos, né, cara? É, a gente tava com 3, mas a gente contrata uma numerologista, né? É, pois é. Ela provou que 7 é um número melhor, né? Então. Ela disse que não, 7 dá, né? 7 dá pra ir. É, se ela disse que 2003 era o ano do 7. Pois é. Então, se você já indicou pra 3 amigos, indique pra mais 4 que sua vida entra nos trilhos, né? Pois é, cara. Então indique aí pra 7 amigos. Sim, não deixe de indicar. Aí o nosso querido amigo Lucas Costa Sobrinho manda aqui um link pra gente. Bom, não tem nada a ver com fantasmas, mas é um documentário incrível, fascinante e aterrorizante. É, isso aí é aquele vídeo do documentário da Operação Prato ali. Inclusive, esse documentário foi usado pra gente gravar aquele cast que nunca saiu sobre OVNIs, né, cara? É curioso, eu nem me lembrar mais desse, ó. Pois é. A gente gravou algum tempo um episódio fodarástico de OVNIs, né, mas por... Ele foi abduzido, né, cara, o episódio. Intervenção das Forças Armadas não pôde ir pra o ar, mas se você quiser, também é um easter egg, né, que vale a pena, dê uma olhada aí e tal. Pois é, vale a pena dar uma assistida nesse documentário, tem o um link aí embaixo, né, cara. Sim. O Maicon, ele manda aqui o pôster do filme... O Lar que a Sua Mãe Pediu. O filme... Os caras mandando os pornozão de novo, né? É, o filme que o Manel comentou, né, cara? Apesar de eu achar que aí também não é esse filme, né? Mas tá valendo, né? E vamos para as vaziladas. Aí. Inclusive, se preparem que esse... O programa de hoje promete, hein? Se você estiver ouvindo... É, pegue papel e caneta, né? Pois é. Já vai preparando aí o bloco de notas, né, e tal. Inclusive, isso aí é uma coisa que a gente queria salientar aqui, cara. A vazilada, a ideia que a gente teve era fazer vídeos, né, com pagamento das vaziladas. Só que os participantes estão meio que arregando, né, cara? Eles estavam arregando porque 2003 agora a gente, como eu já disse, a gente contrata uma numeróloga, né? Pois é. As coisas vão começar a sair, esse ano o pessoal vai pagar tudo que tá devendo, né? Então por que que a gente não faz, quem tiver pagar o pagamento de vaziladas, a gente não... Pagar em dinheiro, né? Pagar em dinheiro. Os ouvintes mandam as contas, né? O pessoal paga e tal. Não é melhor a gente fazer o participante que tiver que pagar cantar uma música no final, não? Já é um formato mesmo ali dos cast e tal. Eu continuo sendo a favor do pessoal dançar. Esse ano de 2003 a gente tá se estruturando, né? Tá indo pra um estúdio maior. É. Já vai sair as prendas, né? Pois é, não, mas se não der certo em vídeos, cantado também vai dar certo, né, cara? Cantado ali. Ah, bom, começa aqui com o nosso querido amigo, Senhor Papel. É, Senhor Papel, né, cara, que tá morando lá no Texas, né, cara? Bom, aos 50 minutos, falaram que tinha 9 cristais com 9 princesas que o Ganon tinha capturado. Ah, esse aí ele falando do cast dos chefões, né, cara? O 97. Sim. Inclusive foi o Jota que falou isso aí. Jota é o recordista master das vaziladas. Muito bem. São 7 cristais que contém 7 donzelas, descendentes dos sábios anciões ancestrais. Senhor Papel, que foi um dos primeiros caras que eu vi a ter crise de abstinência do Zelda. Mano. Isso, cara. É doido, eu me lembro dele lá na casa do Theo se batendo porque não queria jogar Zelda e não tinha onde. Foi uma parada séria. Pois é, dentre os quais a sétima é a própria Zelda. Cada chefão detém um cristal e é necessário pegar os 7 cristais para enfrentar o Ganon na Ganon Tower. Você ligou aí no trocadilho de Ganon, casa dele, Ganon Tower. Pois é, né, cara? Pois é. E eles não dão pingentes. Os pingentes são só 3, que são necessários para pegar Master Sword. Ele disse que são as 9 princesas e tal. E o Jota ganhou uma vazilada porque errou os números aqui, né? Mais uma, né, cara? Bom, e aos 50 minutos e 48 segundos, né, deve ter sido logo na sequência. Ele falou que a Triforce não é um item, que é uma ideologia, que o herói tal, tal, tal. É errado. A Triforce é um artefato deixado pelos 3 deuses. É, isso aí é questionável, né? Agora eu fiquei em dúvida. É, né? Não sei, né? E aí os ouvintes vão ter que dizer se a Triforce é um item, é uma filosofia de vida. É, porque o Jota falou que era como se fosse aquela parada do Batman, né? Que era um símbolo e tal, não sei o quê. Batman? Eita. Batman é esticado, viu? Mas é, mandem e-mails pra gente dizendo o que é a Triforce. Primeiro e-mail, José Paulo Soares de Azevedo Neto, 22 anos. Aí tem umas palavras em espanhol aqui. Ele bota Gradle em Engenharia de Informática de Sistemas. Olha aí, mano. Tá querendo dizer que depois que ele entrou nessa faculdade, ele ficou gordo, né? Aí ele diz, só pra lembrar que o chefe de Donkey Kong Country 2, fora aquele perrengue que todos vocês já citaram, tem outra fase. Quando se destrói ele, o Donkey Kong aparece dando soco, ele cai na água e morre, entre aspas, né? Só que, não. Vigi, já vê isso, mano. Isso é uma nova expressão, se liga, negado, né? Eu tava falando isso agora, só que não. É. Cada estágio tem uma moeda DK gigante escondida. Depois de pegar todas e passar dos estágios mais difíceis, o mestre tá lá vivinho da Silva esperando pra levar mais porrada. Aí ele diz, Final Fantasy IX é realmente fácil seguir a linha do jogo, mas como bem disse o Joel, Osma é o capeta. Aquela bola, né, cara? Bola azul lá. De longe aqui eu vi Osama. Osama. Que tem um lado que é escuro, que dá ataques sombrios e absorve ataques de luz, e outro que é claro, que dá outro tipo de ataque e cura. Mas tu sabe que é engraçado? Eu acho que o Final Fantasy IX, ele tem um sistema que quando você aperta, ele diz o local que você tem de ir, né? Sim, tem. Eu me lembro que muita gente, ah, ficou mó pai, não sei o que e tal, o cara sabe pra onde é que vem. Só que hoje em dia, mas se tu for ver, pelo menos nesses RPGs online... É, MMO. Se não tiver, MMO, se não tiver, isso aí os caras não jogam não, né? Ah, pro cara completar a quest, né? Tem que ter... É, mapa, né? Olha aí. Se não tiver, aí pronto. Os caras, vixe, mano, e o cara tem que adivinhar. Mas uma coisa que o Final Fantasy influenciou os jogos, né, cara? Olha aí. Final Fantasy é Final Fantasy, né? Aí ele comenta, pra atacar fisicamente o Osma, durante o jogo aparecem monstros amigáveis que pedem itens. Se der todos eles, 10 ao todo, então a Osma pode ser atacado com espada afins. De outro modo, apenas por magia pode arranhar lá. Então é pra isso que serve esses monstrinhos que pedem as coisas, cara. Olha aí, mano. Esse cara pensava que era um ponto de realismo, né, no jogo. É, meu. O cara saindo da padaria do jogo, aí o Muglizinho lá, ei, mano, me dá 10 reais, o cara, vixe, mano, sem trocado aqui, ó. É, eu sempre quando esses monstrinhos apareciam, mano, metia era a sola, mano. Que porrada, isso, né? Olha aí, mano. Isso é uma lição de moral, mano. Tá aí você subindo até dentro do jogo, Ele comenta aqui. Quero uma prova em vídeo do indivíduo que disse que matar o Shao Kahn era fácil. Olha aí. Isso aí foi o Jota mais uma vez, né, cara, falando. É, Jotazão é um recordista aí. Não acredito, simplesmente não acredito. Tenho que ver o gameplay dele. O controle na mão e tela. Quero nem ver a luta, só preciso do You Win no final. Eu também só preciso do You Win. Então tá aí o desafio pro Jota, né, cara? Mostrar aí um Ele vencendo o Shao Kahn facilmente, né, cara? Próximo e-mail é do Daniel Seigo, 26 anos, São Paulo SP. Estava ouvindo o último Azila Cast sobre assombração. Olha aí. Olha aí. E foi muito bom. Um momento que me chamou a atenção foi quando o Joel disse que para a palavra casas velhas, que para ele todas as casas velhas são assombradas. Fiquei. Eu me lembro disso aí também. Bom, a minha casa é tão velha, tem a minha idade, 26 anos, porém ela tem um corredor que lembra muito os filmes de terror. Vixe, aí é... Aí é sinistro, cara, isso aí. Inclusive, ele envia uma foto aqui pra gente averiguar se é o corredor responsa ou não. Que isso? Inclusive, se você tem problemas cardíacos, isso é sério, se você não tá num dia legal, não clique aí no link, que o corredorzão é assustador mesmo, cara. Cara, eu cliquei na foto, cara, e é sinistrosão mesmo. Isso aí é um corredor, mano. Os outros corredores estão de sacanagem, mas esse aí que é o corredorzão morro. Mano, tomei um susto com um gif dessa foto também. Observe novamente que essa postagem vai estar cheia de links surpresas, né? Ele diz aqui, ele comenta da capa do cast, da gif lá, do cast de assombração, cara. Ideia lá do Balu, né, cara? Aquela capazinha do cast. É, cara, Balu aí, genial, né? Próximo e-mail do Felipe Alencar, 23 anos, São Paulo, SP. Analista de riscos, segurador, olha aí. Será que ele é aquele cara do episódio do Pica-Pau ali, que fica tentando vender o seguro ali pro Pica-Pau direto? Não, mas ele é o Edward Norton, o filme lá do negócio do sabonete. Os Clube da Lua. Sou obrigado a admitir que fiquei com medo federal. Depois de ouvir o último cast, pois meu quarto tem um puta espelho. Vixe Maria. Ih, esse rapaz, agora se fudeu. Vai fudido aí. Isso aí tá do primeiro ao quinto, se lascou. Ele ainda completa, e do outro lado tem uma TV zona de tubo gigante. Vixe, esse já tá morto, uma hora dessa. Eu não duvido nada que se isso aqui for psicografado, né? Que vem direto do além. Pois é, dá, velho. O outro conferiu o remetente disso aí, mano. Ainda cara, tem que ver o IP, né? De onde foi que veio. É, porque... Fiquei com medo de... Fiquei com medo de ir pro quarto depois desse cast. Estou pensando em promover uma mudança urgentemente no layout do meu quarto. Só falta ele dizer que a casa dele foi construída em cima de um cemitério indígena, que aí fica tudo certo, né? Aí completa logo de vez, né, cara? Mas a gente aconselha aí pro nosso amigo Felipe Alencar a pesquisar a origem da casa dele, né? Procurar um exorcista o quanto antes, que o bicho deve estar pegando, mano. Aí diz, hoje ouvi o cast sobre sonhos e outra vez fiquei com medo daquele cara que vocês mencionaram. O tal... Slender. O tal do Disman. Vixe, esse daí é sinistrão mesmo. Disman, tu é doido. Você não conhece quem é o Disman, cara? História zona sinistraça. Dá uma escutada lá no cast 52, o cast de sonhos, né, cara? E isso aí muda a sua vida, viu? Se você é ouvinte novo, se você tá ouvindo a gente agora, esse cast é obrigatório, cara. O Azila Cast de sonhos, se você não viu, porra, corre e ouça agora, principalmente se agora for à noite, né? É, pois é. Aí ele pergunta, será que esse cara é algum espírito controlando nossos sonhos? Pode ser, né, cara? Isso é apenas uma das várias possibilidades. Pois é. Um abraço e continue fazendo cast dessa forma. Quando eu escuto, me sinto entre amigos. Olha aí, cara. Muito bem, muito obrigado. E o próximo e-mail é de Marcelo Dantas, 38 anos, engenheiro eletricista de Aracaju, Sergipe. Bom, conheci agora o cast de vocês, ó. Então o Marcelo é um que vai ouvir o cast sobre sonhos. É, o 52, dá uma procurada lá. O cara é engenheiro, ele vai poder dar um parecer técnico dele, né? Estou falando, maratona e chorei de rir com a cena da mulher que deixou um tolete. Cara, de 50 centímetros do banheiro da loja de móveis planejados também é... Uma história triste, né, da nossa trajetória aí, mas se você quiser saber mais sobre esse caso, faça uma maratona também. Parabéns, o cast de vocês é de alto nível, apesar dessas histórias, né? Pois é, né, cara? É pra você ver, o cara é um engenheiro e tal, mas ele sabe diferenciar a hora que o cara desce um pouco o nível pra piada, mas o programa continua com nível alto, entendeu? Pois é. Muito bem, e ele ainda cita uma sugestão: postem material de vocês também no YouTube, e a gente já tá postando, né? Sim, cara. Aí, inclusive, é bom a gente dizer qual o nome do nosso canal no YouTube. É o youtube.com/ só que aí, né, cara? Olha aí. É, não tem como esquecer, youtube.com/ só que aí. Próximo. Acesse lá que todos os nossos materiais em vídeo estão lá. O próximo e-mail é do Josias Roseno, 19 anos. Cidade, como é? Altos Piauí. Altos Piauí. É, não conhece. Altos Piauí, bicho, é garotão, mano. Estudante de direito, olha aí. Saudações, pessoal da Zila. Gostei muito desse último cast. As reações de amedrontamento do Joel eram simplesmente hilárias. E como dito no post, aceitei o desafio de escutar o cast de madrugada com fones de ouvido e sem luz. Pois justo na hora que resolvo tocar esse bendito arquivo, quando retornei de uma saideira, a luz da cidade ainda não tinha retornado. Caralho, bicho, aí fudeu, né, cara? Percebe que esse cara aí é do asila mesmo, né, mano? Porque a cidade não pega blackout, o cara ainda saiu pra beber, mano. Esse é do bom, viu, mano? E também porque o meu quarto fica bem próximo do quarto dos meus pais. E pra finalizar, estava em uma chácara no meio do interior. Ou seja, ambiente perfeito, mesmo que por consequência. Ambiente perfeito pra uma abdução também, né, cara? Isso aí. Ou não, mano. Nada é ao acaso, né? Pois quem é. Sabe? Bem, a seguinte história se passa em meados da década de 90, quando eu tinha em torno dos meus 4 a 5 anos de idade. Eu e minha família estávamos em Manoel Emídio, uma pequena cidade pacata ao sul do estado. Mas isso aí parece roteiro dos primeiros filmes do Jason, né? Os caras foram nu, né, e tal, da floresta. Não, porque eles estavam em família, né, se fosse uma excursão universitária. Aí sim. Mas uma pacata cidade ao sul do estado, mas começou uma parada nervosa. Pois na época estava a trabalhar naquela comarca, como é, comarca, é isso mesmo. Eu acho que ele quis dizer que o pai dele devia estar trabalhando naquela comarca, eu acho. Porque como ele tinha 4, 5 anos, não podia ser ele, né? Era sacanagem. É, acho que é... A não ser que ele fosse aquele nosso amigo pedreiro de 15 anos de idade. Né? Mas também é assim. Já tínhamos nos acostumado com aquela nova moradia. Mas naquela madrugada iria acontecer algo que iria ficar marcado na minha lembrança para sempre. Na madrugada daquele dia estava eu, meu primo de 17 anos, dormindo em um quarto, e meus pais e minha irmã em outro. Até que de repente todo o silêncio e calmaria do descanso noturno de todos ali dentro de casa é interrompido por conta de um constante barulho de madeira. Puta merda. E se debater no chão. Vixe, caralho, bicho. Caralho, uma madeira batendo no chão, negócio sério. Parece coisa do Isaías, né? Se debatendo no chão ali. Então também podia ser um. Não, mas sei lá. É porque quando a piada precisa de muita explicação, ela não fica boa, né? Então, pula logo. O barulho era proveniente da cozinha de nossa casa, a poucos metros do quarto. Imaginei de primeiro momento que era uma coisa da minha imaginação. Mas não poderia ser, pois o barulho era alto demais e bem constante, mas mesmo assim preferi ficar na minha e me defender das ameaças malignas debaixo do meu lençol. Mas não. Aí sim, né? O velho lençol caceteiro, né, mano? É, cara. Salva todos, né? O lençol ali é quase um escudo, cara, pro cara ali. É doido, velho. Mas não demorou nem o primeiro minuto e já ouvi aquela voz estridente do meu pai perguntando: porra, é isso aí, meu diabinho? O pai do cara ali arregando, velho. A não ser que o pai do cara seja muito comédio, eu acho que ele não deve ser afinado, não, viu, velho? Pois é, né? Agora, se ele tiver dado, bicho, a história melhora 200%, cara. É, ele diz aí: respondemos que não fazíamos ideia do que seria aquilo, mas sabíamos que tinha que tinha algo que poderia fazer um barulho como aquele. Eram as cadeiras de madeira da cozinha. Vixe, velho. Chapolin total, né, cara? Aí, um minuto de tensão se passa e o barulho cessa. Você passou um minuto de tensão, pai do cara tava meio abalado mesmo. Que deve ter sido aquela parte do cara, mas deve ser as cadeiras, né? O pai do cara fica assim parado pensando aí. Aí ele diz, eu, meu pai e meu primo, vamos ver o que... Fomos ver o que havia ocorrido dentro daquela da cozinha. Eis que eu vejo uma cena que não vou esquecer. Vixe Maria. Agora você que tem um coração fraco, se prepare, viu? A cozinha, o local onde provinha todo aquele barulho, estava totalmente intocada. Fiquei estático junto ao meu pai e meu primo, pensando que diabos havia ocorrido daqui minutos atrás, cara. Aí devia ser aquela cena do Chaves, véio. Cada um botando uma cabecinha assim em cima da outra, assim, perto da porta da cozinha. Os caras tudo armado de frigideira, né, e chinelo. No final, após darmos uma olhada e ver que não havia nada ocorrido, preferimos deixar para lá. Mas quem dera se pudesse ter dormido logo após aquela inspeção. Logo após... Eu pensei que ele disse, apesar de não ter havido nada, resolvemos continuar a noite toda acordado, jogando barulho. Logo após retomarmos aos respectivos aposentos, passaram-se em torno de 2 minutos e aquela barulheira infernal reiniciava. Caralho, bicho. Sem mais nem menos, logo após todos levantarem novamente, saímos dos quartos. Ao menor sinal de começarmos a reaveriguar a fonte do barulho, novamente fomos à cozinha, o barulho parava novamente. Imaginou uma atenção dessa porra, mano. É doido, velho. Porque tu sabe que hoje em dia, se fosse uma parada dessa, mano, o cara relacionava logo com atividade paranormal, aí pronto, fudeu tudo. Pois é. Aí o cara vai ficar nervoso e tal, suando frio. Amedrontada, minha mãe abriu a janela e saiu com... Que isso? É, não, essa daí foi a pessoa sábia. Ufitaria, férias frustradas, viu? Férias do cara aí. Ufitaria. Ora, porra, já era a terceira vez que os caras iam na cozinha, mano. A mulher ia esperar acontecer o pior, mano. Tu é doido, né? Meu pai conseguiu segurar ela da janela e acabou. E acalmar lá, afirmando que aquilo passava de um barulho. A mãe dele respondeu: o barulho. Mas um barulho bem constante, pois novamente ele retornou a se manifestar. E assim sucedeu por mais 2 ou 3 vezes. E indas e vindas à cozinha. Para aquela rápida inspeção, no final a gente tocou o foda-se e fomos dormir direto. Ah, os caras acabaram acostumando, né? Hoje em dia deve estar até lá, né, cara? O barulhozão ali. Utiliza pra acordar de manhã, mano. Os caras, não, mano, 2 porradinhas lá é 5 horas da manhã. Começo da Square, né? Todo começo de empresa... Começo do começo. Todo começo é foda, né, o cara? Assim. É, tem aquela frase clássica do Manel, né? Tudo começa pelo começo. E fica claro que vai ter spoiler dos filmes, hein? É. Rapaz, como o Neto falou aí mesmo, todo começo é aquela parada zona foda, né, velho? O cara não tem dinheiro pra pagar as contas, né? Assim. É. Um dos nomes ali do começo da Square é um cara que é até um pouco desconhecido, né? O nome dele, que é o Masafumi Miyamoto. Totalmente, mano. Nunca tinha ouvido falar desse indivíduo até... até um lá atrás, mano. Até isso. Ele não é muito famoso não, mas ele tem um irmão que pilota carro, né? O irmão do cara é nada mais, nada menos que o Shigeru Miyamoto, cara. Eu pensei que tu ia dizer que o irmão dele era o Schumacher. Ó. Não, era o Felipe Massa, não? Isso. É, era o piloto de automóvel. Não, mas o cara, o Shigeru Miyamoto, criador do Mario, do Zelda, do Metroid, cara... Cara, e é por aí. É, não, mas esses caras eram irmão mesmo. Era, mano. Então isso aí responde muito das minhas dúvidas, mano. Porque tu sabe que quando a empresa começou, né, esses bichos eram uma subsidiária de uma... Subsidiária. É, mano, era uma subsidiária de uma... Era uma divisão, como é que se diz, mano? De uma empresa de cabos de alta tensão, né? Essa empresa era do pai deles, né? É, do pois pai. Pois é, mas aí... Fume. O cara assim, rapaz, mano, o que tá dando dinheiro hoje, mano? Eu queria ter essa ideia, mano. De onde foi que o cara tirou que o que dava dinheiro não era cabos de alta tensão. Era videogame, né? Aí... Eu acho que essa influência foi bem do Shigeru mesmo, né, cara? Porque o Masafumi era aquele cara que tinha acabado de sair da faculdade. E aí ele queria fazer alguma coisa, né, cara? O pai dele já era empresário e tal, do cabo de alta tensão. Imaginada. É legal que tu disse com um respaldo tão grande, né? O pai dele já era aquele cara lá com a vida feita, vendendo cabo. Cabo de alta tensão. Pois não é, cara? Não, mas o cara era o magnata dos cabos de alta tensão. Agora sim vai vender. É pouca corra, não, mano. É doido, né? Vai vender não, cabo de alta tensão pra fazer. É, mas por que tu acha que tem aquela quadrilha do cobre? Maluco. É. Quadrilha do cobre. É, mano, os caras que roubam cobre dos postes. É, mas é prejuízo de milhões aí, doido. É, mano, isso aí arromba com o Estado, mas negada roubando cobre. É doido. Uns caras que foram roubar uns fios de alta tensão aqui, mas em Fortaleza. É doido, prejuízo violento, mano, em cima do governo. Tonalidade de voz do Joel, achei que ele dizer lá, os caras foram roubar aqui, fizeram morrer. Pelo jeito dele falando, eu vesti os caras morreram aí, né? Deu prejuízo, ó, da bosta. É isso que eu tô dizendo, cara, que a tonalidade do Joel às vezes enfatiza uma coisa de uma maneira que não é pra enfatizar. Tipo, falar, não, o pai do cara ali já tava feito a vida, vendendo fio de atenção, mano. Você imagina o cara na feira, na banquinha, cheio de fio rolado, cara. Não, mas era uma empresazinha média, mano, tu é doido, mano. Agora falar que ele é um magnata, aí, ah, certo, ele é um magnata. Aí é, falar que o cara vendia fio, cara, é foda. Era. Aí tu pensou que era aqueles caras hippies, né, que vendia pulseira, né, de fio. Caraca. É, então, o Masafumi, como a gente falou, ele era aquele cara que tinha saído da faculdade, né? Acabou e ele queria fazer uma empresa, né? O pai dele já era empresário e tudo. E aí o irmão dele deu a dica, rapaz, macho, um negócio aqui que tá dando dinheiro é jogo, mano. E que os caras já viram um sucesso lá do Atari, né, e tal. Aí disse, não... Então vamos abrir aqui uma empresa de criação de jogos também, a Square Soft. Isso foi antes ou depois do jogo do ET? Do cabo de aço pra Square. Não, mano, ele abriu uma empresa dentro da empresa do pai dele, mano. O cara continuou vendendo cabo de alta tensão, mas lá dentro ele tava lá da garagem, né, da empresa, sei lá. E na verdade ele começou certo, mano. Ele começou com a subsidiária mesmo. A empresa dele pegava projeto de jogo, mano. É. Eles não começavam, como é que se diz, uma empresa grande assim não, mano. Devido a ele se formou em engenharia de eletricidade, né? Sim. Aí ele tinha conhecimento em programação e ele começou, tipo, um departamento dentro da empresa dele fazendo esse serviço de programação para jogos. Porque na época, a gente até falou isso em outros programas, basicamente para você ter uma empresa de jogo, você precisava só de programador, né? É. Não existia ainda aquela cultura de ter o design, de ter o game design, artistas. E geralmente era pouquíssimas pessoas, né? Era que trabalhavam no jogo. É, mas era o dono da casa e o dono do computador. No começo era só um desenvolvedor que programava o jogo ali. O cara do Tetris, ele desenvolveu o jogo sozinho. E a Rússia tomou, né? Os caras da Rússia são osso, né, mano? Os bichos não dispensam nada, mano. Ah, o Tetris tá fazendo sucesso, vamos tomar aqui. É do governo, né? Teu não, o jogo, até doido. É, os caras botam a desculpa que é esporte nacional, né? Só que o Masafumi, ele contratou uma galera que não tinha nada a ver, assim, que eram os caras, assim, do design, os caras do som, né, e tal. É, é isso que eu acho, mano. Ele começou a revolucionar aí, mano. Porque enquanto todo mundo só se preocupava com programação, ele começou a ter essa sacada. Mas, pá, mas se a gente botasse pra desenhar gente que sabe desenhar, né, mano? Será que não dava certo? É, pois é. Aí até a Nintendo também já tava fazendo um pouquinho. E isso é que eu acho que o Shigeru Miyamoto, ele colocou um pouquinho do dedo dele na Square também, né, cara? Que o Shigeru Miyamoto, ele já fazia isso aí também na Nintendo. Os caras lá do Dragon Quest também faziam isso aí. Então, aí, eles desenhavam, né? Então podemos supor que o cara não era lá, não começou do zero, né? Ele já começou com um grande empurrão. Porque o irmão dele já sabia jogar. O cara era todo miado já. O cara já tinha especulação, mano. Ninguém, o Shigeru é pelo menos mais velho do que esse bicho. O cara só fez engolir, mano, nem mastigou, mano. Não, mas o cara correu atrás, mano. O cara disse, não, mano. Pera aí, vamos pensar. Até eu, assim, vale não. É, eu tô falando, tipo assim, o cara não teve que aprender a programar. Porque o irmão dele já deu todas as dicas de como fazer o game, entendeu? Ele não ficou interessado zero. É, depende, porque assim, ele... O Masafumi, ele não tinha um conhecimento grande, né, e tal, aí ele foi... Mas o irmão dele tinha, cara. Não, o irmão dele... O irmão dele ajudou, pronto, cara, é... Acho é que tem irmão que é desunido, mano. Se o cara, falar, olha... Não. Como é que o irmão pôs eles unidos se foi ele que influenciou o cara a entrar no ramo, mano? Não, o Caio... É verdade. A casa caiu agora. Ele influenciou o Masafumi a criar a Square, só que o Masafumi, ele tem um valor... Que porra foi essa, cara? Masafumo. O Masafumi, ele tem um valor porque ele foi atrás dos caras que deram o gás, né, cara, pra a criação do Final Fantasy e tal. Pô, cara, então tu tem que dar o crédito aos caras que deram o gás, né? Mas não o cara que foi atrás, né? Mas é ele... igual tu dizer que o Manel trabalha e o mérito é do chefe dele, cara. Ei, tu sabe que da empresa do Manel funciona assim mesmo, né? O cara trabalha, é o chefe do Manel, chega e diz, porra, mas eu que faço tudo aqui, mano. Se lascar, mano. É, normalmente é sniper aí, né? O que eu quero dizer é que o Masafumi, ele teve essa iniciativa de pegar os caras e juntar as pessoas certas. Ele foi atrás ali, ele encontrou um cara que era o cara que ia dar o coração dele pela empresa, né? Que é o... Caralho, mano! Não, eu sei também, mas ritual, mano! Já tinha ouvido que o Disney tinha dado a cabeça dele pela empresa, mas dá o coração... É o Hironobu Sakaguchi, né, cara? O cara que criou o Final Fantasy, né? Ele é que é a alma, a cabeça da Square, né, cara? Ele só é o cabeça da Square de porque não tem nenhum cearense, né? Eu ia dizer isso, ó, véio, que ele era o cabeça porque ele tinha ascendência cearense. Outro cara também que ele contratou foi o Hiromichi Tanaka, que era um programador, né, da época ali. E o Hiromichi e o Sakaguchi, eles estudaram juntos, né, cara? O Sakaguchi eu achei ele muito mais foda, mas esse bicho que é o fodão mesmo. E aí eles começaram a desenvolver os projetos dos jogos, né? E o primeiro jogo que eles lançaram foi o tal do Death Trap, que foi lançado. Esse jogo aí é putaria, eu tava vendo a capa desse jogo aí, mano. Já vi, já das... É o Rambo japonês, né? Pois é. Coloca aí The Death Trap no Google aí pra você ver. Mas ele foi um sucesso, cara. Ali, na época ele vendeu 500 mil cópias, mano. Isso aí pra uma empresa que mal começou, mano. Mal começou não, né? Era o começo da empresa, né? É doido, deve ter sido uma violência muito grande, mas rapaz, a gente vendeu 500 mil cópias, mano. Negócio de videogame dá dinheiro mesmo, né? Os caras estão pensando assim. Aí só o Shigeru fazendo aquele sinalzinho de positivo, né? No fundo, assim. É, rapaz, o negócio aqui tá dando dinheiro mesmo e tal, mano. Tu é doido. Mas o Death Trap, ele já tinha aquele negócio do que a gente falou aqui, né? Ele já tinha sons, já tinha uma preocupação com o design do jogo e tal. Moral da história, nada a ver tinha com massa. Como é? Nada a ver tinha com quê, massa. Mano? Com massa. Com massa. Eu não vou saber o nome do cara, mas é massa. Massa fome. Não, porque o Death Trap, ele era aquele jogo que era estilo de estratégia, só que através de comando de texto, né? Como a gente falou em alguns casts, se eu não me engano, da Blizzard, que tinha aqueles RPGs que era de texto, você digitava uma coisa, ele mostrava outra coisa em texto. Você digita outra coisa... Eu feito vários RPGs, deixa eu ver. A bebida é foda. Acaba com o cérebro do cara. O cara pede a palavra pra dizer isso aí, mano. E o Death Trap, ele era esse jogo de texto, só que o diferencial dele era que ele mostrava imagens dos acontecimentos, né? O que estava acontecendo no jogo, ele mostrava em imagens, né, na tela. Devia ser uma emoção muito grande, né? Eu acho que não era bem em imagens. É tipo assim, acho que aparecia tipo uma imagenzinha sobre o que tava fazendo, assim, né? Tinha e tal, né? Não era bem imagens. É quase o WoW hoje em dia ali, mano. Quase o quê, mano? O WoW hoje em dia. Ele realmente não sabe o que a gente tá fazendo, não, né? Ele tá perdidado. Aí, esses quase o WoW ali. Esses bichos se empolgaram e fizeram o Death Trap 2, ó. Não sei o quê. Vamos fazer o 2 aí, vendeu 100 mil cópias. É, mas se você for pegar, cara, 100 mil cópias é um sucesso, cara. Tu cria uma empresa. Primeiro jogo vende meio milhão, né? É. Segundo jogo vende 100 mil, cara. Multiplica aí 100 mil pelo preço do jogo. Ah, mas não foi 500 mil ali. Quanto gastou, cara? É um mês de pizza e Coca-Cola pra todo mundo. Ixi. Aí, Joel, pronto. Joel, aí. Não pode falar qualquer coisa. É um lucro pro Joel aí, um lucro imenso. Onde é que eu assino, né? Então, depois desses dois sucessos aí, Death Trap 1 e Death Trap 2, que não foi tão sucesso quanto o 1, né? Ah, só tem mais uma coisa que eu queria falar sobre o... Hambúrguer. É o nome do japonês, mano? Masafumi. Não, Sakaguchi. Sabe que o Sakaguchi, esse bicho abandonou a faculdade, né? Foi? Ele não terminou, não? Terminou, não, mano. O Sakaguchi é mais um exemplo, mano, que pro cara enriquecer, ele tem que abandonar a faculdade, mano. Mas que cima de lição que você, pra abandonar, primeiro tem que começar, né, cara? Não, é, você começa, aí você vê como é que é a parada, e você abandona. Nego acha que, não sei quem não vê faculdade, nego nem entra, mas tem que abandonar, cara. É por isso. Tem que ser, você tem que entrar e depois abandonar. Você tem que fazer. É o ritual, tem que respeitar o ritual. Manel fez isso 3 vezes, velho. É por isso que eu nunca entendi, velho. Olha aí, meu bicho é malaco, vai esse Manel. Mano, era um negócio de fraude de seguro, mano. Era não, mano, um negócio desse. Fraude de seguro, depois desses dois jogos, o Sakaguchi, ele se tornou o diretor da empresa, né? Ele que encabeçou vários projetos, né? Depois do... Eu acho que ele virou presidente da Square e da cidade dele, eu acho. Uma coisa assim. Ah, já, é porque já tinha mais de uma empresa, então, né? Porque o cara começou com uma divisão, o cara é... Não, o cara é chefe da divisão, cara. Não, quando ele entrou na Square, foi um negócio desse. A Square tinha acabado de... abriu uma divisão na cidade dele e tal. Aí ele entrou na Square dessa maneira e pouco tempo depois virou presidente dessa divisão da Square. Era a Square Soft, né? Eles, na verdade, depois que eles fizeram sucesso com Death Trap, eles abriram a Square Corporation, né? Que deixou de ser uma subsidiária da... Deixou de ser uma subsidiária da empresa lá dos cabos elétricos, né, e tal, pra ser uma empresa sozinha, né, ter uma empresa por si só, né. Então eles começaram a desenvolver no período de 84, 85, 86, eles fizeram alguns jogos pro Nintendinho. Eu acho que a credibilidade deles ia ficar zero ali, né? Eles entraram pro mercado de consoles ali, se tornando parceira do Nintendinho, né, da Nintendo. Que eu acho que foi mais um dos dedos do Shigeru Miyamoto. Porque o Miyamoto, ele sabia que a Nintendo era uma empresa de sucesso, né, e tal, aí... Acho que vocês estão valorizando demais o Shigeru Miyamoto, mano. Não, eu acho que tem... O cara já é a, vamos dizer... A autoridade máxima, né, do jogo. Pois é, mano, o cara já fez o que fez pela Nintendo, mas os caras... O cara não tem nem direito de ter o herói da menina, mas da esposa, tem que ser o Shigeru também, mano. Tá, mas o herói a gente vai falar já já, quem foi o herói. Culpa do Joel, mano, culpa do Joel. Porque você vê... Só que ia ser o Shigeirão aí. É porque você vê na história da Square que são tipo várias coisas, mano, que dão um indício que o Shigeru tacou um pouco do... Ele... Sei lá, tá, deu... um pouco do dedo, aí é foda, é. Tipo o que, Joel? Tipo não, ele, tipo... Eu quero dizer que o meu parecer oficial é que o Shigeru, no máximo, dava palpite, assim. É, mano, o jogo ficou bom, sei É, dava palpite. É. Ele era aquele cara que, quando tá no locador, ele fica em cima do teu ombro, se não é passado o lugar. Não, ele chegava pro irmão dele e dizia assim, tipo, não, vai por esse caminho que é o sucesso. Farra um RPG que eu acho que é por aí, né? Ah, pois é. Mas sabe por que eu acho que não é? Eu não sei, mano. Porque são dois estilos muito diferentes, mano. Diz o estilo do Shigeru Miyamoto, mano. O cara vê que esse bicho é a cara da Nintendo, mano. O bicho todo divertidozão e tal, né? Jogos com a temática mais preocupada com esse negócio da diversão. E o Sakaguchi, eu achei esse bicho uma parada, vamos dizer, um pouco mais séria e tal, mas... Não, mas o que eu acho do Shigeru Miyamoto é que ele dava aquele empurrão inicial. Rapaz, faz isso aqui, não sei o quê. Acho. Dava as suas cacetadas. Né? A verdade é que ele realmente não fazia muita coisa, mas como o Joel é fã do cara, o Joel vai defender até o fim que o cara fez muita coisa. Não, eu acho que foi mesmo. Tu pega aí que... Ah, o que ele fez foi porra nenhuma. Shigeru Miyamoto deu uma dica pro irmão dele criar a Square, aí... Mas tempos depois a Square faz uma parceria com a Nintendo pra fazer jogos exclusivos com a Nintendo. Isso aí levanta exclusividade na época, era tipo assim, né? Tu vai fazer pro Nintendo ou tu não vai fazer jogo. Não, mas tinha um... concordo, eu ouvi essa história aí. Ou tu faz ou tu não faz, sempre assim. Né? Mas os ouvintes vão dar a opinião deles nos comentários aí também. Aí foram... Eu acho que o Shigeru já tem meta demais, já tá bom. Eu digo que o Joel já tá avacalhando, negócio de Shigeirão aí. Dá um pouquinho de espírito pros caras, né, também. É, mano. Ah, então, depois do Death Trap 1 e 2, foram feitos vários outros jogos menores, né? Aqueles jogos... Pra não. Celular, né? Pra celular. Celular nem existia na época. Mas foi muito jogozão paia, mano, que os caras começaram a fazer, mano. Diabo, é isso aí, mano. É um jogo, um fracasso pior do que o outro, mano. É por causa que foi dedo do Shigeru esses jogos. Depois tudo é culpa do cara, mano. Tudo é culpa do cara, foi o Shigeru, foi o Shigeru. É mesmo. Então os fracassos também tem que ter o dedo dele, mano. É claro. Foi, enquanto não tava só da Square Spokinha, né, vendeu 500 mil cópias, aí entrou pra Nintendo e fracasso direto, né. É o dedo do Shigeru, mano. O cara, não, sente não, o cara sente o cheiro das coisas do Shigeru de longe, mano. Quer derrubar os caras. Né? E aí a Square começou a entrar em crise, a empresa. Olha aí. Eles começaram a entrar em crise, a empresa começou a falir aos poucos. Eles decidiram se mudar pra Tóquio. Né? Só que... Shigeru vai quebrar a parada, mano. Mas vale dizer que foi o seguinte, mano. Eles se mudaram pra Tóquio antes de começar a falir, mano. Um dos motivos foi isso aí, mano. Os caras assim, rapaz, mano. É, naquela parada tipo Bill Gates, né, que eles se mudaram pro Vale do Silício. Ah, sim. Os caras chegaram e disseram, pá, mano, onde tá o dinheiro, mano? É lá em Tóquio, mas a gente tem que montar a empresa lá e tal. Os caras, beleza, mano, vamos montar, né, só que o aluguelzão lascando ali, né. Ah, eu não sei qual foi o período, eu não sei se foi no começo que eles decidiram mudar pra Tóquio, ou se foi enquanto eles estavam desenvolvendo um jogo ou outro, eu acho que foi isso aí. entre um jogo ou outro, eles... Não, vamos se mudar pra Tóquio e tal. Lá é o que dá dando dinheiro, né, e tal. Só que, na verdade, depois que eles se mudaram pra Tóquio... Aí fodeu tudo, aí... os caras estavam em crise total, velho. Estavam quase sem dinheiro. É o negócio do custo de vida, mano. Pois é. Os caras compravam Coca-Cola no preço ali. R$2,50, né, velho? É, mas bom. Hoje em dia é igual o negócio da gasolina, mano. Aí vão pra um local que a Coca-Cola é R$5,50, mano. Coca de um litro, velho. E o pior, mano, tu vê aquele meme do Facebook, do transporte de ônibus aqui em Fortaleza? O Alto da Comparecida, tu viu isso aí? E o cara bota R$2,20, fiquei rico. R$2,00, fiquei pobre. R$2,20, fiquei rico. R$2,00, fiquei pobre. Isso aí é foda, velho. Aí ficou massa. Depois que a empresa se mudou pra Tóquio, aí o Masafumi chegou assim pro Hironobu Sakaguchi, rapaz, tem que cortar metade da galera aí e tal. Peraí, repete 3 vezes esse nome que falou. Qual? O último. Masafumi? Não, a Shigeru Kakashi Karalashi, sei lá, que porra aquela que falou. Karalashi, eita porra. Hironobu Sakaguchi. Eles tiveram que... Karalashi é foda, viu? Quem é Karalashi? Eles cortaram metade dos funcionários, mano. Pai, vamos cortar aqui e tal, não sei o quê. Igual... Novo palavrão asiático, velho. Caralho. É tipo aquele vídeo lá do Porto dos Fundos, né? É, se a gente tirar ali o cara da fotografia. Foram cortando a galera ali. Esse vídeo é muito bom, cara. Foi piorando a qualidade dos jogos. E se a gente tirar ali o cara que faz o design gráfico? Parro tem um primo que faz. É, começa a chamar os familiares, né, pra fazer a promoção ali. Pois é, certa, velho. Uma empresa que começa a chamar os familiares. É, Manel, ó, é, eu não deixava. Falando mal da Tolan House, cara, é, mas é porque a empresa já tá começando a falir, velho. Eu não deixava um absurdo desse, ó, Manel. Eu não tenho ironia aí, viu, mano? O negócio é porque a empresa do Manel já era com os familiares. Já faz essa diferença aí, é porque eu não tava chamando, já era. Né? E aí, na época, o Hironobu Sakaguchi, ele foi inspirado por um jogo que foi lançado pela Enix, na época, da Nintendo, né? Qual é? O Dragon Quest. Aí ele ficou naquela pilha de fazer um RPG também. Rapaz, a gente tem que fazer um RPG e tal, mano. É isso, mano. Só um minuto. Dragon Quest, pra quem não sabe, é o Fly. É, pois é. Dragon Quest, pra quem não sabe, é o maior RPG japonês, né? Maior RPG japonês até hoje, inclusive, mano. Eles estão comendo bosta, mano. Não, é, mano, Final Fantasy faz sucesso aqui no Ocidente, mano, mas no Japão só dá Dragon Quest. Mano. É, mano. Dragon Quest até hoje, então Dragon Quest até 1999, essa porra tem um monte de jogo. Pois é, mano. Sakaguchi, ele começou a se concentrar e criar a história do jogo, porque os caras fizeram reunião, né, pra saber qual o próximo jogo eles iam fazer, né, e tal. Ah, vou chegar lá também? Não, dessa vez tava só o Masafumi. O Sakaguchi, o Tanaka, que era outro cara que eles tinham. O porteiro e o cara da manutenção, né? Que era o mínimo pra empresa funcionar. E o primo dos caras, né? Que era o... A mulher do cafezinho foi-se embora. Cara, de café os caras tiveram. E aí o Sakaguchi, ele disse que tava escrevendo um RPG de fantasia e tal. Nos moldes lá do Dragon Quest. Aí os caras, vixe, é mesmo e tal. Só que a história era bem mais simples, né, e tal. A jogabilidade dele tava bem mais simples do que a do Dragon Quest, né, que já era a parada complicada e tal, não sei o quê. Aí o Hironobu Sakaguchi, na reunião, ele falou, né, que tava escrevendo a história dos Guerreiros da Luz, né. Era uma história que falava sobre os cristais e tal, o demônio do caos. Esoterismo, né. É. Era uma parada bem simplesinha mesmo, os guerreiros que tinham que salvar o mundo e tal, e tinham que recuperar os cristais dos demônios lá e tal. Assim, a você for pensar, não é tão simplesinho, porque se você for ver assim, a história é bem bolada, entendeu? A história realmente é bem bolada. Até porque, tipo assim, cara. Embolado. Você for pensar, o mundo todo tá desequilibrado. O que que tá desequilibrando no mundo? Exatamente o mal que tá destruindo os elementos. E por que eles são quatro? Porque são os quatro elementos, entendeu? Ah, é o que eu, ah, que eu falo que é bem simples, é porque comparado a hoje, né, que... Não. O cara passa 20 minutos, né, na abertura do jogo. Mas tu quer... Nós estamos falando de uma época que a história simplesmente não tem história. Não, mas o Dragon Quest, na época, já tinha uma história gigante e tal. A história não tem história. É, cara, é tipo... Antigamente, você pega o jogo e você tá andando e matando bicho. Você não entende por quê, mas você tá andando e matando bicho. E ele já tinha essa historiazinha, né, e tal. Já tinha uma motivação maior, né, no... É que nem Alex Kidd. Qual é a história do Alex Kidd? Sei não. Não existe, cara. Era um motoqueiro, sei lá o quê. E aí o Masafumi, ele na reunião, ele chegou e disse assim: rapaz, o futuro da Square tá na mão desse jogo aí, mano. Depois dele a gente não tem mais dinheiro pra investir no próximo, não, mano. Cara da contabilidade, né, na reunião, rapaz. Pelos meus cálculos aqui, mas só dá pra pagar energia até o outro mês. Que o cara da contabilidade devia ser primo do Sakaguchi também, né? Ou então era porteiro, né, cara? Vixe, é. Irmão. Aquela putaria do quando a empresa tá falindo, aí um cara faz uma porrada de coisa. Ele disse, né, não, esse jogo aí vai ser a nossa última esperança, né, depois dele não tem mais, se não der certo, tchau, né, vamos fechar a empresa e tal, tudo. Inclusive a equipe todinha já trabalhou no aviso prévio, né. Pois é. O Hironobu Sakaguchi, ele fez uma espécie de ironia, né, com o título do jogo, que essa é uma parte interessante, né, cara, da história da Square. Que o Sakaguchi, ele tinha essa visão, que apesar daquela situação toda, ele era um cara que era bem positivo, né, cara, nos trabalhos dele ali. Ele, não, vai dar certo e tal, não sei o quê, esse jogo vai ser um sucesso. E aí ele, ironizando, ele batizou o jogo de Final Fantasy, né? A fantasia final ou fantasia sem fim, sei lá. Pensa numa confiança, né, mano? O cara tinha tudo que ia dar certo mesmo, né? Pra esse título aí. E devia ter sido a putaria da reunião, né, velho? Como é que vai ser o nome do jogo aí? Dá, pai? Como é, meu? O negócio é... Não sei o que de RPG é rola, como é o negócio lá, mano? É, a frase lá, mano. É RPG de... É rola, pô, é... Os caras já puta, né? Mas porra, não der certo, fecha mesmo. Bota um titulozão fuleiro logo aí, mano. Ele, rapaz, é o Final Fantasy aí. Os caras. Já, ele tem tanta confiança que era o último jogo. Não, o final, bota qualquer coisa, já tá no último mesmo. Mesmo nessa situação toda, o Sakaguchi, ele acreditou ao máximo, cara, no Final Fantasy. Isso que ele diz depois que deu certo, né? Na época ninguém sabe. Não, mas o indício que ele tava acreditando é que nesse jogo ele dispensou a equipe de estagiários, né? Sem qualificação e montou uma equipezinha mesmo decente. Demitiram os primos, né? Mas bora da história, ele mudou a família embora e fez uma equipe de verdade, né, cara? Penhorou até a bicicleta pra poder pagar os caras. Bateu no ombro dos primos dele, né? E tá, rapaz, dá certo mas não, né? Que tá... E ele contratou uns caras já famosos, né? O Yoshitaka Mano, que já era um cara que... Já era um mangaka famoso, que ele fez o material gráfico todo do Final Fantasy 1, né? Eu fico imaginando se essa galera, dos primos dele, não voltaram no Final Fantasy 12, né, cara? É, contaremos isso logo em breve. O Yoshitaka Mano, pra quem não sabe, ele é o cara que fez o Vampire Hunter D, né? Aquele animezão. O estilo dele é um estilo altamente estranho, né, cara? Eu acho curioso, viu? O estilozão dele. É curioso, é um pouco gótico, sei lá o que, é. E eu não acho tão japonês, não, sabia aquele traço não. Dele? Inclusive, o Yoshitaka Mano, ele... Yoshitaka Mano, o nome do cara, Yoshitaka Mano. Não começa a falar pra com o nome, não, que o nome do cara é impronunciável, não é o nome daquele. Yoshitaka... Mas nome... É, Masafumi. Não, Masafumi. Yoshitaka Mano. Ô Yoshi, taca a mão. Ô Yoshi, taca a mão. Yoshi Takamano, ele trabalhou na série do Sandman, né, cara? Muito tempo depois ele foi trabalhar no Sandman ali, desenhou e tal. Será que foi por isso que o Final Fantasy fez mais sucesso no Ocidente do que o Dragon Quest, hein? Porque o desenhozinho era mais... aceitável. Pois é, mais aceitável do que o... aceitável entre aspas, né? Porque o não, aceitável pra nossa cultura, cara. Que é, a nossa exatamente. Cultura tem uma de repudiar o que não gosta, entendeu? Pro padrão americano, eu acho que o traço do Amano foi mais aceitável, né? Porque o cara que desenhava o Dragon Quest é o Akira Toriyama, né? O cara do Dragon Ball, né? Desde o... apelação, né? Aí, máxima, cara. É pouco o cast, né, Dragon Quest mesmo. Tem até uma Akira Toriyama lá. Aí é covardia, né, mano? Porque na série que o cara fez o Vampirão Terdinho, mas a negada chamou Akira Toriyama. Aí é... Outro cara que eu acho que foi uma contratação fantástica, mano, ali do Sakaguchi, foi o Nobuo Uematsu, cara. Esse cara aí foi... O Sakaguchi é o coração da Square, mano. O Nobuo Uematsu é a alma da Square, porque ele criou as músicas clássicas, né, do Final Fantasy. Todas as músicas clássicas do Final Fantasy, aquele sonzinho da Vitória... É isso aí, quer dizer, todas as músicas clássicas que tu diz é a do Chocoba, da Vitória, do Sephiroth. Pois é, foi ele que criou, né? Sim, é todas as clássicas, o Baizinho que tu conhece mais alguma. Exatamente, todas as três. Não, mas tem música boa, sacanagem. Tem, não, o Final Fantasy, uma coisa que deixa claro é que o Final Fantasy, a trilha sonora dele é foda, todos os Final muito, Fantasy. Muito foda, cara, é doido. E o Nobuo Uematsu, cara, ele é um gênio, cara, das músicas. Eu acho que ele criou trilhas sonoras, assim, memoráveis, cara, pro Final Fantasy e tal. Muito foda mesmo, cara. Macho, tu falou do desenhista e tu fala assim, não, o cara fez tal coisa depois do Final Fantasy. E tu falou que o cara já tinha experiência, eu não fui que ele ganhou essa experiência. Tu falou foi depois. É, ele já era um mangaká, já trabalhava com mangás na época. É, ele fazia o que exatamente com o mangaká? Tem que se lembrar, mano, que no Japão, né? 12 anos, o cara já trabalha profissionalmente com mangá, mano. Eu acho que o Vampire Hunter D é antes do Final Fantasy, 83, o Final Fantasy é de 86, né? 87. Aqui, ó, no IMDB, o anime é de 85. Ah, então é, com certeza. Caralho, mano, aquele anime é de 85, mano. Vampire Hunter D é de 85. Chama, pô, então o cara desenhava bem mesmo, viu, mano? Porque pra 85 o cara fazer um desenho daquele, o bicho era fodão. Pois é, velho, o Final Fantasy já teve um boost a mais, né? Ali depois que a galera lançou o Final Fantasy 87, o primeiro Final Fantasy, foi um sucesso absurdo, né, cara? Levantou a Square do buraco, cara, o Final Fantasy. É louco, mano, um jogo pra época vender, mano, 400 mil cópias só no Japão, é coisa demais, mano. É isso aí. Mas aquele, o Death Trap, ele foi vendido em escala mundial ou foi só no Japão ele? Eu acho que foi mundial. Será que foi mundial? Tu acha que na época já tinha essa tão difundido mercado assim? Não, acho que foi mundial porque ele foi lançado pro PC também. Já existia contrabando, né, naquela época. O Final Fantasy 1, o Neto, eu joguei também o Final Fantasy 1, cara, cara, o Final Fantasy 1 é foda demais. Sim, é muito bom. Eu joguei também, mas eu joguei quando foi relançado, eu não joguei ele no console original, não. Eu joguei a versão original do Nintendinho, mano, o jogo era uma loucura tão grande, mano, pra quem é acostumado com os RPGs agora, mano, eu me lembro, mano, que acontecia, sem exagero, mano, o cara entrar numa dungeon. Ah, isso aí é... Tipo assim, o cara dava um passo e entrava numa batalha. Isso aí é da batalha, dava um passo e entrava em outra. Mas 5 vezes seguida, mano. Já foi isso. Mas cara, eu acho que isso contribuiu pra ele não ser tão difícil. Porque você upava tanto que você não via dificuldade no jogo. Não via. E outra parada zona interessante que eu achei, que difere dos RPG de hoje, mano. Quando eu joguei era assim, você começa no mapa aberto, né? É. Aí você pode ir bem pra esquerda que ele não lhe barra, não. O que ele vai lhe barrar é, por exemplo, você chega num determinado local... O mar, né? Não, que você, sei lá, você chega no local, você entra no matozinho, aí você pega uma batalha com aquela Fireball, ela volta e tem que ir todinho. Pronto, game over, cara. Porra! É. A moral da história, não foda, né, cara? Não pode. Não desvida a história, senão... Não, a diferença principal ali do Final Fantasy pro Dragon Quest, que o Final Fantasy... mostrava os caras da luta. Mostrava os caras da luta, né, de lado, os personagens e tal. E pra mim já era fantástico. Já era um diferencial, né, na época. Mostrava as armazinhas, né, e tal. Era um jogozinho clássico, né, tá doido. E outra coisa também que o pessoal elogiou muito na época do... Os caras elogiaram as coisas, assim, altamente simples, né, cara, naquela época. Que uma das coisas que foi muito bem elogiada ali nas revistas japonesas foi o fato dos caras colocarem um botão pra falar. Era só apertar o A que você falava, chegava perto de um personagem, apertava o A e ele começava a falar com você e tal. De outro mundo, né, nessa parada. No Dragon Quest você tinha que chegar perto do personagem, entrar no menu, aí apertar lá o talk. Aí ele começava a falar com o personagem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa parada de escolher classe, eu achei, tipo assim, quem joga jogo de RPG, na minha época, já começava com, tipo assim, ó, os caras começam com a classe X e eles têm que ir com esse tipo de arma, com esse tipo de habilidade até o final. Nesse Final Fantasy aí, já é muito mais antigo, não, e eles, e você escolhe quais classes ele começa, né? É. Já é uma coisa, tipo assim, que foi perdida com o tempo, cara, que tá voltando, voltou depois, né, isso de novo. Passou muito tempo que o cara, tipo assim, você começava o jogo de RPG, o principal usava a espada. Aí tinha a meninazinha da cura, o mago, tá entendendo? Você podia escolher. Não, o Final Fantasy 1 você podia escolher entre o Fighter, o... São seis classes. Monge, não lembro quais são. São seis, não lembro quais são. Black Magic, White Magic. E o Red Magic, né, também. Era... Agora uma das coisas que eu achei irado, mano, na época que eu joguei esse jogo aí, pra mim, também contribuiu bastante, é o fato das classes evoluírem. Ah, mano. Isso aí é muito porque foda, porque tem a parada dos Crash, né, no jogo, é quando você pegava o Crash de determinada profissão, o cara evoluía, mano, aí mudava o designzinho do boneco e tal. É, mano, tá doido. Aí isso aí pra mim como jogador de RPG, mano, ter esse fator que você vê que em determinado ponto da história o cara evoluiu, ficou mais forte. É, ele muda tanto em poder, né, que o cara sente. É, que... E muda graficamente, também, isso aí. É, mano. E muda o nome, mano. Porque eu me lembro que o Monk, quando ele evoluiu, ele vira um Master. É, aí. Não, o Chief, o ladrão, ele vira um ninja, mas tá aí. Aí isso, sim, viu? Isso pouca gente sabe, mas as classes do Final Fantasy Tactics, todos já existiam antes mesmo do Final Fantasy Tactics, né? Todos já tinham os antigos jogos. Eu joguei esse aí, hein? Se eu me lembro, hein? Joguei isso aí. Cheiroso. Garantia, né? Isso aí. Jogava muito. Detonava. O meu jogo online foi, eu acho que em 97, que eu acho que foi o Tibia. Eu não sei se teve algum antes do Tibia, mas eu acho que não. E, eu tipo, acho assim, que o último foi antes do Tibia. Mas eu também não tenho certeza, não. Eu acho que o último não foi, não, viu, cara? Que o Tibia é de 97 e não tinha condição de ter nem soma na época, eu até ainda adaptaria. O Tibia não tem soma por causa dessa porra. E tipo assim, ó, o Final Fantasy, cara, era desse jeito, e eu acho que os jogos online são desse jeito por causa dele, porque o mundo era aberto, você tem que explorar, tá entendendo? O jogo online é igual, o mundo é aberto, você tem que explorar. É, mano, Final Fantasy ali, ele influenciou demais, mano. Acho que a cultura dos RPGs atuais, mano. Tem até dizer que o Final Fantasy 12 não é... Não, a gente vai chegar lá na explicação do 12. O Final Fantasy 12 foi inspirado no 1, mano. Final Fantasy 12 pode parecer que é baseado em um jogo online, mas na verdade os jogos online são baseados no Final Fantasy. O Kaba criou 11 jogos de uma característica só. Batalhinha, o cara entra dentro da batalha e sai batendo todo mundo. Aí entra na outra próxima batalhinha, entra na próxima batalhinha e assim vai indo. Dizer que aí no 12 aí... ele cria de um jeito diferente. Que tá louco? Cara, exatamente o 12 é uma merda, assim, por isso, cara. Que o 12 ficou uma bosta por causa dessas merdas, cara. Vale dizer que eu sei 11, que a galera não gostou justamente por causa disso. Pera aí, mano, o 11, que é antes do 12, o 11 é totalmente online, mano. É. Então, mas se o 12 fosse copiar de alguém... Sistema? É todo online, mano. É todo online. É o Final Fantasy Online. Que até o nego dizer que dava pra você... Tipo assim, a ideia do Final Fantasy... Não tem 11, não. A ideia do Final Fantasy XI. O Final Fantasy Online. A ideia do Final Fantasy XI era que o cara podia jogar e o cara podia ganhar dinheiro jogando. O cara quer ser, quer meter o diabo no meio. Não, é sério. Nego, eu, a eu ideia jogaria era isso. Se eu soubesse de 100 na época. Primeira vez que eu ouvi falar do Final Fantasy, mano, foi numa revista, mano, se eu não me engano, era Super Game Power, né? Que eu vi uma matéria que os caras fizeram sobre todos os Final Fantasy que lançaram até a época do 6, se eu não me engano. Eu tava com Super Nintendo na época, mano, eu vi... Não, Final Fantasy 1 já foi a revolução, porque você podia escolher as classes do personagem, o personagem evoluía, a história era boa e tal. Aí... Quando você via aquela fotinha, mano, do personagem no mundo aberto e você tinha que explorar o mundo inteiro, cara. Até doido, empolga demais o cara, mas jogava. Você... Eu me lembro dessa tua revista aí, mas eu não sabia que ela era tão antiga. O cara tinha tem que jogar esse jogo, mas puta que pariu, o cara tem que arrumar e tal. E o Final Fantasy ali, mano, o primeiro que eu peguei foi o 6, né? Já peguei lá na frente, que é o 3 americano, né? Tem essa parada aí da confusão dos nomes, né, também. É. O Final Fantasy 1, ele foi lançado nos Estados Unidos, né? Foi traduzido como Final Fantasy 1. Só que a tradução, ela demorava muito, né, pra poder sair e tal. Não, não tinha internet na época. Tinha internet. Era tudo via barco, né? É, tudo via barco. Aí o 2, o 3 e o... O 2 e o 3 não saíram, que era o do Nintendinho. O Final Fantasy 4 saiu nos Estados Unidos como Final Fantasy 2, pra não pular de 1 pra 4, né? Final Fantasy 5 não saiu nos Estados Unidos. E o Final Fantasy 6 saiu como Final Fantasy 3, né, nos Estados Unidos. Moral da história é que os Estados Unidos perdeu basicamente os primeiros melhores Final Fantasy, né? Que perdeu o 2 e perdeu o 5. O 4 é uma aposta, o 3 é mais ou menos. Agora eu tenho que fazer uma ressalva, mano, do Final Fantasy 2, mas foi o RPG mais escroto que eu já joguei na minha vida, mano. O jogo sempre estaria, mano. O jogo começa, mano. Sem chama. Os 10 primeiros minutos do jogo é assim: você entra no castelo, você fala com o rei lhe dá a sua missão e pronto, acabou. Não sei quem morreu, se eu não me engano, uma parada dessa, você tem que achar o maluco lá do turbante. Aí beleza. É, não é um loop temporal não, a história do 2? Maluco do turbante. É porque eu sei que depois o cara encontra um cara que usa um turbante. Aí beleza, aí o cara tá lá no castelo e não faz nada, e fala com todo mundo e não acha nada. Aí o cara sai no mapa, mata uns monstros. Aí o cara explora tudo, mas não acontece nada. Mas que diabo é isso, mano? Eu vou por esse caminho aqui, o monstro tira, sei lá, 3 mil de HP meu. É impossível que o jogo queira que eu fique 20 horas upando pra completar a primeira quest. Aí, mas eu sei que eu endoidei, mas sentaria, mano. O primeiro castelo do Final Fantasy 2 é um negócio assim, é um castelo normal. Você, vamos dizer, você tem uma parede lá que você passa direto, se liga, pra direita, você vem andando, invisível. Passa aí, tá. Direto, pois é, uma parede invisível, macho, eu achei isso aí foda demais, viu, doido, mano? A primeira coisa que o cara tem que descobrir no jogo, mano, é uma parede invisível e ninguém dá nem dica, mano. Mas aí que tá, cara, tu provavelmente, né, porque não sabia inglês ainda, né? Então fica complicado de tu achar Ninguém entendi. Se qualquer momento da frase de qualquer personagem ele tiver secret, mano, no meio, mano, cara, mano, alguma parada dessa. Maluco, mas eu sinceramente, eu acho foda o Final Fantasy 2, viu? Eu acho muito massa. É, o Final Fantasy 2 eu não finalizei. A história é dele. O game level, os caras escrotizaram demais, viu, mano? Eu achei difícil. O jogo é bom, mas o game level dos caras, mano, foi. Ah, cara, mas foi muito bom, cara. A história do jogo, o jogo todo, cara. O jogo é muito bom, cara. O Final Fantasy 2 foi que ele incluiu os personagens, né? Já criado, porque o 1, ele era só a profissão, né? Que você escolhia e tal. E isso era uma coisa que no 1 é melhor do que o 2. Porque se o 2 tivesse botado, vamos implementar aqui os personagens, que não vão ser random, mas tu escolhe a profissão deles. Isso tinha sido mais legal. Porque a partir dele, em diante, eu acho que não sei se teve algum outro, né, intermediário. Mas, tu não acha que isso aí deixa, vamos dizer, um pouco mais... O cara fica com mais facilidade de se afeiçoar ao personagem. Porque, por exemplo, eu me lembro que esse primeiro personagem que o cara pegava, depois da equipe básica, o bicho era tipo árabe e tal, o bicho usava uma cimitarra zona. Ele era todo característico já. Já era o personagem pronto, já tinha a história dele, o jeito dele. Isso aí já facilitava um pouco. Eu acho que você escolher a classe do personagem é muito mais maneiro, que nem no Final Fantasy 5. No Final Fantasy 5 você tem um personagem pré-pronto, mas você escolhe o trabalho dele. Não é assim? No 5. Eu acho que assim é mais interessante. O 2 tem os personagens, você se apega aos personagens e tal, tal. É aquele negócio bem legal mesmo. Isso é uma coisa que a gente sempre vai falar do 2 em diante, né? Todos os personagens do Final Fantasy, ou você se apega a eles, ou você odeia muito eles. Eu me lembro, mano, que no Final Fantasy 3, mano, que é o 6 americano, quando eu via o Shadow, mano, eu ficava muito alegre, mano, eu ficava animado. Eu, caralho, lá vi o Shadow, mano, puto pariu. Era na época do auge do América. Já tem essa loucura mesmo, já tem essa loucura mesmo. Já. Todo perturbado. Esse bicho não é normal, não. Porque o Shadow é um ninjazão todo preto, mano. E o bicho é todo. É o doido, todo doideirazão, mano. Mas ninja que não é todo preto, mano. Só no América Ninja, viu, doido, mano? O resto doido, mano. É todo Naruto, preto. Né, é todo laranja. Mas o Naruto trabalha de gari, mas ele é o ninja gari. Eu tinha branco. Eu nunca tinha pensado nisso, só ninja gari, ó. E o ninja branco ali, do ninja da pesada. Nada. É, tá aí, é e aí, o que é? Ele é branco, ó, estaria o outro. É, mas quer que eu, mas eu vou confessar, mano. Os ninja, mano. Mas o que eu tenho que confessar é que o 3... Sub-Zero. Sub-Zero é um ninja. É o Scorpion também, mano. Vamos se lascar, vocês estudinho. Reptil também. Sim, mano, o que eu tenho que confessar é que o 3, cara, eu nem me lembro do 3. Eu tanto assim como finalizei, que teve uma época que eu peguei esses jogos tudo pra finalizar, cara. Mas o 3, o 3 tu diz do Super Nintendo, né? Do... É, o 3 que é o 6. O 3 é o do pirata. Não, tu lembra não que eles começam barcozinho e tal? Não, do pirata é o 4. Não, o 4 é o do castelo. Do cara, o 4 começa no castelo. O do pirata, do pirata é o 5, né? Não, do Cecil, que tem um barco e tal. É, eu acho que o pirata é o 5, eu acho. Não tenho certeza também não, mas eu acho que o pirata é o 5. É. Até a segunda boss é a Shiva já. Por aí. Moral da história, o Neto também não faz ideia de qual é o... Caralho, nessa hora a gente ficou maluco, cara. Só explicando aqui, ressaltando, o Final Fantasy 4 é o do Cecil, do Dark Knight... E Final Fantasy V é o do pirata. A gente ficou louco, cara, nessa hora aqui, olha só. O 3 é o do pirata, mano. O do pirata é o 4. O 4 começa no castelo. O do pirata, o do pirata é o 5, né? Não, do Cecil. É, eu acho que o pirata é o 5, eu acho. Porque os gráficos eram muito parecidos, mas eu me lembro que o 4 é o do Dark Knight, né? É, o 4 é o 4, eu lembro. O 4 eu lembro, o 4 é uma merda. Que ele começa com um dragão, né? E tal. 4 é o do Cecil. 4. É, o 4 foi a piada que eu fiz, mas é uma bosta o 4. Se bem que eu acho até legal, mas esse Final Fantasy 4, eu só acho. É, não, é uma merda. Vamos falar sério, é uma bosta, cara. Eu acho só ele difícil demais, mano. Mas... Ah, não, eu não achei difícil, não. Eu finalizei, não achei difícil, não. Eu achei um saco. Ele é um saco. É um saco, é besta. Você não se apega, eu tinha raiva dos personagens. Eu achei muito massa, mas na época que eu joguei esses bichos, era no início ainda da geração PlayStation, mano. Então é doido, eu achava muito massa esses jogos. Mas eu gosto, não. Todos os Final Fantasy eu gosto. Cara, vê que claro que eu acho que o único Final Fantasy que eu não gosto é o 4, cara. Do 4 e do 12 em diante. Do 1 ao. Do 1 ao 10, cara, assim, é muito foda, cara. O 3 não é o que começa o negócio do meteoro, não, hein, mano? O maluco lá tá correndo com chocobo. É, eu acho que é esse. Caiu você meteoro. Tem que fechar o meteoro lá. Cara, eu acho que é esse, né, não? É. Esse Final Fantasy 3, mano, eu tinha muita vontade de jogar, mano. E ele nunca saiu, mano, pro PlayStation, pro... Ele só saiu pra depois, né, Game Boy Advance, sei lá, DS. Não sei se ele saiu pro DS. Eu sei que 1 e 2 saiu pros fantásticos. É, o Final Fantasy 3 é o que o cara tinha que mexer na pedra, né, no começo pra poder... É, era um meteoro caído, você ia investigar o meteoro lá. O Final Fantasy 4 eu achei legal, mano. Até legal, mas... Ah, não, cara. É um saco. Uma coisa que eu acho foda, mano, é porque o cara tá controlando o Cecil, mano. Que o bicho é um Dark Knight. O bicho todo doideirazão. Bicho aí, uou, hein? Dark Knight, hein? Aí lá na frente, mano, o cara vira um paladino, mano. Mas aí... As magias dele tudo fica paia, né? Porra, mano. Mas aí, isso aí é um... Porque a negada tem tendência a gostar das trevas, hein, mano? Ô, doido, macho. O cara tinha maldição e a negada troca por purificar em meio. É foda, cara, mas aí que tá. É tipo assim, você já não gostava do cara, aí vamos trocar aqui a classe do cara, que vai que, né, você começa a gostar um pouquinho mais dele. Mas o cara piora, fica puto, né? O cara faz piorar, né? Não, o cara fica puto porque o cara evolui o Cecil pra um levelzão absurdo e tal. Aí quando ele vira o paladino, ele volta no level 1. Já é isso, mano. Mas é muito essa merda, do, cara. Essa do negócio aí de purificar alimento foi outra. aí eu não joguei não, mas eu já senti o drama. Final Fantasy V eu achei muito, muito foda, mas Final Fantasy V ali é... Ele virou paladino porque ele tava cansado de ficar nas fontes falando None shall pass. Isso era muito bom, cara. Você já assistiu esse filme já, cara? O do Monty Python, do... É, cara, é muito bom, cara. Vida de... Valtiquim, eu vou te matar dentado só, cara. O último que eu assisti foi aquele da crucificação, mano. É, a história do Brian. Tá os caras tudo cantando na crucificação. Os caras assoviando, ó. A história de Brian é muito boa, que começa eles chegando lá, né? É, o Salvador, não sei o que, eu trouxe mirra, incenso e ouro. Aí, ouro, entra. É, futuramente é o cash, né, do Monty Python. Cavaleiro Negro ali, que ele chega e corta a perna do cara. Aí, né, agora pode lutar, hein? Eu até doido de ter dois braços. Não, mas, não, foda é que ele primeiro corta um braço, ele corta o braço, aí o cara. É, acabou a luta agora, ele vai guardar espaço. Por quê? É só um cortezinho superficial. Quem soltar, não arrancou nada. Outro braço, né, cara? Foda, cara. Não, mas o Final Fantasy V eu acho muito foda, mas porque ele é o prelúdio do Final Fantasy Tactics, mano. Ele é muito foda, mas o Final Fantasy V, mano, ele é um Final Fantasy 1 ampliado 1000 vezes, mano. É doido, é muito... As classes, o cara botaram altas classes, né? Várias classes eles botaram. Você ficava se mordendo pra matar o boss porque você queria pegar as classes, né? Então você matava um boss, chegava um monte de classe nova. Já tinha esse negócio do job level, né? Do... Sim. Antes do Pokémon, esse bicho inventou essa parada da silhueta, né? Que o cara abria lá, jogo, é, vixe, meu irmão, que classe era essa, né? E tinha só a silhuetazinha. Isso aí era muito foda, mano. O cara via só a sombrinha, mano, do cara. O cara, vixe, meu irmão, quem é esse bicho? O cara tem que abrir, mano. Era maneiro, era muito bom. Eu sabia que muita gente não gosta de Final Fantasy V. Eu acho ele muito legal por causa disso. Tipo assim, você não cansa, porque se tá cansado de jogar com o cara, você vai e troca e continua jogando. É, na época do Super Nintendo, mano, o cara lá queria saber de nada, mano. Queria saber se o jogo dava, proporcionava a diversão do cara, velho. Pois é, não, mas porque, tipo assim, vocês já devem ter acontecido com vocês também. Quando você começa a jogar muito RPG seguido, chega uma hora que você cansa do personagem, sabe? Que ele, você começa a ele ficar muito igual, aí você fica, pô, cara. Eu passei por isso um tempo desse, mano. Eu teve uma época que eu tava querendo jogar algum RPG, mas que o protagonista fosse um mago. Aí você não encontra, mas os protagonistas é tudo guerreiro e tal. Pois é, cara. Mago. Aí, tipo assim, no Final Fantasy V não tem isso. Você que escolhe o que você vai fazer, sua estratégia de luta, depende de você. Você pode ser o que você quiser. Os personagens do Final Fantasy V, eles são aqueles personagens prontos, né? Mas cada profissão, cara, é um designzinho gráfico pra cada personagem. É muito foda, mas tu é doido. E tipo assim, é N magias, né, cara? Pra cada profissão. É, mano. A do jogo que eu mais lembro é a segunda, porque eu lembro de eu jogando isso. Aí o meu amigo chegava pra mim e falava assim: ah, tá jogando aí, jogo em paz, todo mal feito. E na minha cabeça, cara, o jogo tava inacreditável. Tava muito foda. Eu, como assim, besta, cara? Você tá naquela comigo? Hora que a pirata revela que na verdade ela é uma mulher, né? Eu quase cara, Deus, cara. Cai pra trás, mano. Não acredito, não. Não, cara, mas eu jogo empenhado, cara. Eu até doido, eu sinto que o personagem sente, cara. Você tem que jogar assim. Eu jogo empenhado. Empenhado, aparelho. Cara, macho, não, cara, tu tá louco, cara. Eu joguei. Jogando esse jogo. Na cara. Frente da televisão, né? É tipo Isaías, né? Jogando. Se balançando. Não, mas volta e meia eu dou umas loucuras, cara. Que na hora que, tipo assim, tem certos jogos que não. Na verdade, a maioria. Mas quando o jogo te prende, cara, você não tem como sair, não, cara. O jogo é até o final. Meu primo Jackson Jr., ele não entendia muito bem com o esquema do Final Fantasy. Que ele via eu, meu outro primo, a gente jogando Final Fantasy V, Final Fantasy VI. Aí a gente tava no mapa, aí o Final Fantasy, quando entra numa batalha, né? Ele faz aquele. Aí cai. Eu e meus primos chamamos aquilo de luta girada. Porque se tu lembra, que antigamente, nos jogos de RPG do PlayStation, a câmera saia girando pra descer? Não, mas foi a partir do 7 que a câmera girou. Pois é. Meus primos são bem mais novos do que eu sou bem mais velho. Vou dizer que quando eu vi a primeira vez o Final Fantasy, mas eu também tive esse preconceito, mano. Porque eu me lembro que a primeira vez que eu vi o Final Fantasy, até então era jogador da Nintendo, né? Eu gostava do Mario Kart e tal, do James Bond, né? Do 64. Aí eu vi na locadora, mano, o Final Fantasy 7, mano. Mó galera falando, não sei o que e tal. Caralho, meu jogo é muito. Então tu já jogou muito depois da gente, né, cara? Porque se tu começou do 7. Eu acho massa. O primeiro também foi o 7 que eu vi jogando, né? Inclusive. Foi o Neto e o Sr. Pinóquio que tava jogando na locadora. Porque foi essa parada, mano. O PlayStation tinha acabado de ser lançado e tinha um Final Fantasy 7. Aí eu me lembro que a primeira cena que eu vi, mano, eu vi uma porrada de menu. Ué, não vou jogar essa porra não, mano. O jogo vai mó estranho, mano. O cara tem que escolher palavra, mas se lascar, mano, vai dar tiro no James Bond aqui. Cheio de palavras em inglês, né? Não entender nada mesmo. Foi curioso, mano, quando eu vi isso aí, mano. Vixe, mano, como é que deve ser o esquema desse jogo, velho. Também começou do 7, Joel? Não, comecei do 6. Pois é, eu também comecei antes, que, tipo, meu tio, antes de mim, meu tio e meu primo já eram muito viciados. Meu tio, tipo, ele comprava console pra comprar o jogo do console. Ele comprou o... Qual é o console temática de Ray? Aquele da Sega? Qual é o nome? Aí é um tio, viu, mano? Eu queria ter um tio desse, mano. Um tio maluco, desse aí. É, cara, eu aprendi a gostar de RPG com ele, cara. Ele me deu o Lunar, cara. O Lunar que eu joguei, que eu disse que é muito foda, que realmente é, cara, foi ele que me deu o Lunar. E, tipo assim, ele já chegava e falava, ó, tu tem que jogar esse jogo que é foda. Joga lá ele, entendeu? Ele era viciado em RPG, cara. Todo jogo de RPG, ele sabia, ou tinha, já tinha jogado, tinha finalizado. No Fantasy 7, ele tem uma particularidade que ele foi a época da transição da Square, né? Mudou a parceria da Nintendo e foi pra Sony, né? PlayStation. Sim, foi o primeiro... PlayStation. Inclusive, o Final Fantasy 7, pra quem não sabe, ele ia ser desenvolvido pro Super Nintendo. Na verdade, Final Fantasy 7. Chega a bater 4, aquele... Final Fantasy 4, é. aquela tremida agora, né? Vai que, né? Agora tô meio imaginando. Ele quase foi desenvolvido pro Super Nintendo. Mas a história ia ser a mesma ou não tinha história ainda? Foi só por cima? O jogo ia ser a mesma coisa, só que nos gráficos do Final Fantasy 6, né? Chega, bate na minha cabeça aquela música. Aleluia! Só que os caras viram que o futuro era o CD, né, e tal, era muito mais vantagem. Cara. Futuro não, era mais barato. Mais barato e cabia muito mais coisa, né, no CD. Sim, sim. Mas, cara, tipo assim, o Final Fantasy 7, ele não é tão bem feito, se for pra pensar bem, e ele não tem CG, cara, a CG dele é muito ridículo. Que, mano? CG, tá comendo merda, tem a CG, mas a CG é muito ridícula, tipo, tem a CG dele pegando a moto, a CG da Weapon, mas você já... Aquela CG da moto ali, mano, pra quem jogou Final Fantasy, não é porque esse bicho era lançamento, meu amigo, assim, mano. Não, realmente, tô falando assim, não, eu tô falando que é o seguinte, que realmente, se você for parar pra pensar na época, realmente, foi bom na época, mas eu tô falando assim, se você for parar pra pensar no contexto total, ele realmente dava pra ter sido feito no Nintendo, entendeu? Ah, eu só sei que eu andava lá na locadora do Tony, mano, tinha uns 15 videogames lá. Aí o cara dizia, caralho, uma cena da moto do Final Fantasy. Aí saia todo mundo, ia ver a cena, aí terminava, o pessoal voltava pros seus consoles. Quando eu vi o Final Fantasy 7, com aquela CGzinha da Ares no começo, caralho, bicho. É doido, mas eu tive quase um orgasmo. O que eu tô querendo dizer é que o seguinte, independentemente dele ter sido lançado pro PlayStation, ou se ele tivesse sido lançado pro Nintendo, ele teria sido igualmente legal, cara. Porque a CG dele e os gráficos não influenciam no jogo. Agrega muito no desenrolar do jogo, né? Não, agrega pra chamar gente nova, cara. Quem joga RPG, cara, cagou, cara. Aí não sei, né, mas porque Final Fantasy 7, na época que ele foi lançado, então é doido. Não, cara, aí que tá, cara. A parada foi pra chamar um público novo, porque eles estavam trocando de empresa e queriam mostrar que estavam chegando com força, entendeu? E realmente, pra época, os gráficos eram muito bem feitos. Mas os gráficos, as CGs, não agregam, não complementam em nada o jogo, entendendo? O jogo sem os gráficos dele, se fosse tipo 2D de cima, que nem os antigos, cara, tinha sido incrível do mesmo jeito. Ele é o Final Fantasy 7, é o mais querido de todos, mano, porque na época ele... A Square foi praticamente a desbravadora desse negócio de RPGs de qualidade, mano. Mas aí que tá, eu vou dizer que não. Que quem na época viu o Final Fantasy VII saindo, que comprou ele em japonês, meu tio tinha ele em japonês, ah, isso aí tinha é inglês. Isso aí é uma coisa que aí tem que falar, né? Jogo japonês ali na época, né? Cara, é uma diferença, era muito, tipo assim, quando saiu o 7, quando saiu o 8 era muito mais querido que o 7. O 7, hoje em dia, é o mais querido por causa da porra do filme e um monte de modista que começou a gostar do 7 por causa do filme. Nunca nem jogou o jogo, mas gosta de Final Fantasy VII por causa do filme. Eu acho. Gostei do 8 e vou morrer gostando do 8. Sabe outra coisa foda desse Final Fantasy VIII? É. Esses bichos não empregaram nenhum afrodescendente. Mas aí que tá, cara. Tipo assim, ficou não... puto cara disso, né? Com oito, tu não pode falar mal disso. A tua raça aí. Porque é que nem se falar assim, ah não, não botou nenhum afrodescendente. Tá bom, cara. Mas tipo assim, cara, no Japão não tem. Não tem, cara. Hã? Já assistiu o Tenchu Tengo? Já, claro. O Bob luta. Mas, macho, tu tem que pegar o seguinte. O Bob, o nome do cara é Bob, pra começar. Olha o estereótipo. O cara é Bob, o nome dele, ele luta capoeira, mano. É pra escolher a maçã. Mano, é pra fazer uma merda dessa, cara. Que achar que todo negro se chama Bob luta capoeira, mano. Não faz, cara. Putaria, cara. O cara dá uma nota zero pro jogo, porque o jogo não tem um japonês negão. Ah, mas eu também acho, na minha opinião, os personagens do Final Fantasy VIII, eles não têm uma expressão muito grande ali, como os personagens do 7 têm. Sim, cara, mas se você for pegar o 8, eles pegaram e deixaram um pouco de lado essa parada de ficar focando direto nos personagens. Se você for parar no final, para pensar no Final Fantasy VIII, todas as missões, tipo assim, você chega numa missão, é a missão da Kirsten, então, do Barrett, por exemplo. Aí chega no outro canto, é a missão da Yun. Chega no outro canto, cada um tem uma missão, entendeu? Aí eles, vamos parar de focar nos personagens, vão focar na história do mundo. Porque tanto que o Final Fantasy VIII, eu acho ele corrido pra história dele, e a história dele é inacreditável, cara. A história dele é a melhor, cara. Não, eu acho. Eu vou dizer que eu fiquei impressionado, viu? Porque eu joguei o Final Fantasy VIII na época que saiu. Aí depois, quando eu tinha mais domínio do inglês, mas aí eu fui jogar de novo, né, os Final Fantasy, pra entender a história direitinho e tal, mano. Aquela parada, mano, desse bicho ser de um grupo tipo Al Jazeera, mano, uma porrada de estudante ali envolvido com terrorismo, eu achei... Não é foda? Puxada que são uma porra, mano. Al Jazeera. Tá pensou, na época, o cara, sei lá, o cara com 14 anos, mano, tendo que se deparar com ativismo político, mano, sim, e terrorismo. Cara, porque se você for pegar no 7, também é terrorismo no 7, mas no 7 é um terrorismo mais leve, eles não focam tanto na história do mundo, é mais a história dos personagens, tanto que a história principal. Tem mais ficção científica, mano. O laboratóriozão ali do Red 13, mano. Cara, pois é, cara, o que eu tô falando é exatamente isso, que tipo assim, no Final Fantasy 7 a história dele é voltada para os personagens, no 8 a história é voltada pro mundo, tá entendendo? Tu sabe que o 7, além dele empregar um afrodescendente, ele empregou um animal e um animal índio, né? Sabe que hoje em dia, a do cara. Mas tem dois índios. Tem dois índios. Tem a índia, que é, na verdade, uma japonesa. E tem o... É ninja. Ela é a ninja do grupo. O Red 13, ele é índio porque ele usa um cocar e mora numa tribo. Mas, cara, a mulher mora na floresta, cara. Como assim ela não é índio, cara? Aquela fase da Yuffie foi baseada no jogo da morte, né? Do Bruce Lee ali. É verdade, maneiro. Aí, mano. Tu não tá entendendo. Eu também gosto mais do 7, mas eu tô dizendo que o público em geral gosta do 7 não por causa do jogo em si. Tanto que a maioria nem finalizou o jogo. Ele gosta por causa do filme, entendeu? Eu prefiro o 7, pessoalmente. Eu prefiro o 7, pessoalmente. Agora, pra quem jogou Final Fantasy VII ali na época, mano, foi muito foda o cara ver a história ali dos caras, dos personagens, né? Ô, mano, quem viu o final do primeiro CD, cara, subiu um sorriso pra mim quando terminou o primeiro CD. Odiava tanto ela, cara, odiava tanto que se o Stephen tivesse matado, eu tinha feito o Cloud matar ela, cara. É isso, cara. A Eris ali, ela... Cara, ninguém gosta daquela puta, cara. Ela é muito chata. Sei não, hein? Eu sei não, porque eu me lembro que depois, quando surgiu esse negócio de lendas de locador, o pau que rolou foi o cheat pra Eris não morrer. É. Tem cheat pra Eris não morrer? Sério? Sério? Cara, mas é Game Shark ou é um cheat? Lembra que eu disse na categoria lendas de locadora, né? Se tem aí, eu nunca fiz não, mano. Não, mas tipo assim, se tiver Game Shark, né? Tipo, eu acho que eu completei tudo dentro do jogo do Final Fantasy VII. O senhor Pinocchio finalizou ali com a Eris no final. finalizou mesmo? É o Pinóquio. Mas a Ares eu acho ela uma merda, não vou mentir, não. Ela é um personagem muito bosta. Mas foi uma parte do Final Fantasy que ficou marcada, velho. Até doido. Ué, é, cara, ué, porque, ué, tipo ué. Assim, você matar um personagem principal, cara, você tem que ter uma coragem, né, cara, fazer isso. Você tá matando, porque, tipo assim, desde o começo era sempre o herói e a heroína. O herói e a heroína, o herói e a heroína. Aí, de repente, você mata a heroína, cara, você deixa o jogador sem chão, cara. Você... Isso é, o cara ter matado a Ares, mano, no Final Fantasy VII, foi, eu acho que foi o equivalente, mas o Luke, eu sou seu pai no cinema, velho. É, pode crer, foi mais ou menos isso. Sephiroth também é um dos vilões ali do Final Fantasy que ficou pra eternidade aí, né? Eu não consigo lembrar nem que... É o e-mail do Isaías. E-mail do Isaías. É, é a paixão do Isaías. Agora eu não acho Sephiroth essas coisas todas ondas também não, mano. Ele morreu pra mim, né? Pra mim, o melhor Final Fantasy de todos é o 6, mano. O 6 ali é o melhor, tem a melhor história, melhor vilão, mano. Tá doido que fica ali no Final Fantasy 6 é muito foda, mano. O cara, velho. O cara é o Coringa dos games, mano. E ele, velho. Eu gosto mais do 7 por causa do universo explorável dele. No 7 tem muita coisa pra você fazer. Você não fica preso ao jogo em si, você fica preso ao universo do jogo. Você pode fazer qualquer coisa naquele universo. Por isso que pra mim o 7 é o melhor. No Final Fantasy 6, mano, tem uma hora que o Kefka tá movendo o exército dele pra destruir ali o castelo lá do cara que parece ser o Madruga, o Saiyan. Aí ele tá indo e passa um rio por baixo da cidade, né? Que é o rio que a galera usa pra beber água, tem um poço e tal. Que é que o Kefka pensou, vou envenenar essa água aqui do rio, que quando todo mundo for beber água, eles vão estar tudo morto ali, a gente vai chegar detonando tudo. Só que o Kefka, ele esqueceu que os soldados dele também estavam bebendo a água do rio. Foda, mano, porque ele mata a galera do tudinho do castelo e mata o exército dele todinho também. Aí ele sai assim, aí, não sei o quê. Pelo menos eu cumpri minha missão e tal, O que eu acho massa dele, mano, é que ele é aquele personagem que ele é tão cruel de um jeito, mano, que chega a ser até engraçado, mano, o jeito dele. Agora, o Final Fantasy Tactics, pra mim também é um dos melhores, mano. É doido, eu joguei demais, meu, Final Fantasy Tactics. O Tactics eu acho que ele saiu logo depois do 7, não foi? Saiu logo depois do 7. Eu tava doido esse aí, agora esse aí foi recordezão de horas jogadas, viu? Porque fica aqui que depois que ele saiu, tanto depois do 7, que um dos personagens secretos era o Cloud, né? Tinha a Ares também. Tu é louco? Tinha a Ares? Tinha, velho. Tinha não, tá louco? Tem, mas pro cara fazer a missão do Cloud, o cara tem que falar com a Ares. Ah, mas eu pensei que tinha ela jogável. Não. Ela aparece. Esse aí só tem na versão do CD do seu Pinóquio. É, o Final Fantasy Sephiroth, né? Pois é. Já foi comentado em outro cast, né? Pois é. Fica a dica pra quem quer procurar. Tá louco, mas eu me lembro que no Tactics eu me lembro, mano, que da segunda vez eu acho que eu fui jogar, na primeira batalha que o cara pega com os Tiff velho, mano, eu joguei até habilitar a profissão do ninja, mano. Que isso? E eu me lembro, mano, que na época do auge do Tactics. Só pra explicar pra galera, velho, o cara começa o jogo como um soldadinho normal, né? E aí o cara tem que ir habilitando e aumentando o level de profissão do cara. Quando ele tá num level muito alto mesmo, é que ele abre o ninja, né? Então, macho, eu me lembro que o cara chegava a jogar, mano, a tarde todinha, numa batalha, só apertando accumulation, tarde todinha. Ah, tu fazia diferente de mim. Eu fazia um personagem atacar o outro pra upar rápido. Aí tinha um healer e ficava pronto. Esse era no começo que eu fazia. Cara, eu sei, eu fico na minha cabeça que eu sou burro, eu sei que eu sou burro. Eu joguei e eu não sabia habilitar as porras das magias, então eu jogava com várias job, eu não sabia habilitar as porras das magias da job, cara. Aí eu jogava, tipo assim, todo mundo do meu time era gel massa, porque era o melhor pra bater sem porra nenhuma. O cara é um ninja, né? O modo hardcore e usar assim. Mano. Cara, eu joguei assim bastante tempo. Já tinha Chocobo Vermelho. Eu já tinha Chocobo Vermelho quando aprendi a habilitar a porra das magias, cara. Quando saiu a versão pra PSP, mano, tu sabe que eu até abri uma memória e tudo, mas eu não tive mais aquela. Assim, aquela empolgação de passar uma tarde todinha, só o. Isso pão. É loucura, mano. Até porque tu já voltou ao estado normal, mas esse jogo é pai demais, mano. É doido, é, velho? Nossa, aí tu já tinha voltado o jogo normal. alto estado normal, aí viu que era ridículo. Vocês depois finalizaram, jogaram de novo? Eu consegui terminar três memórias. Na terceira eu fui jogar com o meu primo, todo mundo junto. E tipo, foi, vamos jogar pra habilitar tudo mesmo que tem no jogo. É. E cara, vai longe, viu? O jogo acho que tu é doido, mano. Não é só história, não. Depois que eu finalizei, mano, eu me lembro que eu voltei o jogo ali, mano, pra poder desabilitar tudo, mano. Aí a gente. Foi eu e o Neto que a gente tava jogando na época, mano. A gente descobriu a parada do Cloud, a gente descobriu a parada da caverna que é escura. Tu é doido, mano. O robôzão, né? Tinha um robôzão também. Robô, mano. Tu é doido, mano. Foi a parada do cara botar o dragão na equipe, mano. Acho que tu é muito mal. Massa, uma coisa que eu me arrependi foi terminar a porra dessa missão desse dragão, cara. Dragão, ela virada dragão, cara, amaldiçoada, era muito melhor. O personagem, ele é um dragãozinho, né? No começo aí, vira uma mulher, né? Depois. Ele vira uma maga exótica. Tu pai, mano. Mas tu é doido, numa batalha, mano. Demorava 3 horas, mano. Eu acho que é por isso que hoje em dia o cara não tem mais a empolgação, né? Pra poder jogar. Porque eu tentei jogar depois de muito tempo. Recente, eu tentei jogar o Final Fantasy Tactics e não consegui também. Porque uma batalha, mano, 3 horas, tu é doido. Não tenho mais esse tempo todo livre. Eu também tentei. Agora eu acho que tem duas coisas. A primeira é que eu me lembro que o Final Fantasy VIII, ele era muito esperado. Porque, por exemplo, eu me lembro que a gente esperou o Final Fantasy VIII com esse negócio de VR 6Gs. É. Eu me lembro que quando chegou, ainda não tinha chegado nas locadoras. Aí vamos dizer, quem tinha mais condição que importava, eu me lembro que quando o meu colega comprou o Final Fantasy VIII, foi uma das primeiras coisas que eu perguntei. E aí, mano, como é que tá esse CG e tal? O jogo tá massa, não sei o quê. Até porque na época, por exemplo, eu não falava inglês e mesmo que falasse, o jogo só tinha japonês, né? Sim. Então o cara tinha que se basear na jogabilidade, como é que se diz, no gráfico mesmo, né? Sim. Mas o 7, eu acho que é um consenso mundial, mano, porque antes de sair o próprio filme do Final Fantasy 7, eu me lembro que quando saiu aquele primeiro filme do Final Fantasy foi o maior fracasso, mano. Todo mundo que eu comentava dizia, mano, porra, se os caras tivessem feito um filme do 7, exatamente. Mas aí que tá, cara, ninguém falava de fazer filme, tu já finalizou o 8, que eu vou dar bota agora o spoiler, porque o spoiler é do 8. Não tem como ter filme do 8, isso é o... Como é que vai fazer um filme do 8? Como é que é? É, mano, acabou. Acabou a vida do Manel agora. Como é que tu diz isso, mano? Sério que tu não finalizou? Não, o cara tá jogando há 10 anos. Não, tu não disse isso. Até hoje o Manel tá com a memória dele. Hasta la vista, baby.